Capítulo 3. Certa noite na cama, ansiei por meu amado. Ansiei por ele, mas ele não veio. Pensei, vou me levantar e andar pela cidade, vou procurá-lo em todas as ruas e praças. Sim, vou em busca de meu amado. Procurei por toda parte, mas não o encontrei. Os guardas me pararam enquanto faziam a ronda, e eu lhes perguntei, vocês viram meu amado? Pouco depois de me afastar deles, encontrei meu amado. Segurei-o e abracei-o com força. Levei-o à casa de minha mãe, à cama onde fui concebida. Prometam a mulheres de Jerusalém, pelas gazelas e corças selvagens, que não despertarão o amor antes do tempo. O que é isso que vem subindo do deserto, como nuvem de fumaça? De onde vem esse perfume de mirra e incenso, o aroma de todo tipo de especiaria? Vejam, é a liteira de Salomão, cercada por 60 homens valentes, os melhores soldados de Israel. São todos habilidosos com a espada, guerreiros experientes. Cada um traz sua espada, pronto para defender o rei dos perigos da noite. A liteira do rei Salomão é feita de madeira importada do Líbano. As colunas são de prata. A cobertura é de ouro. As almofadas são de tecido púrpura. Foi enfeitada com carinho pelas mulheres de Jerusalém. Mulheres de Sião, venham ver o rei Salomão. Ele usa a coroa que sua mãe lhe deu no dia em que ele se casou, no dia mais feliz de sua vida.